Jesus, que libero é a te cantar, tua alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor, e põe a parte minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Jesus, que meu pesar pode tirar, e grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração. Nome de Jesus.